Caraca, mano, eu lembro da história mirabolante, maravilhosa, especial da minha infância. Radinolas na escola. Criança é foda, cara, criança é foda. Criança quando chega e descobre uma coisa nova, a cabeça dela tipo explode, né? Uou! Meu Deus, eu tenho que fazer isso. É onde eu chego. Nintendo 65! E esse era o Radininhas da infância, cara. Uma vez eu chego na escola, cara, eu acho que eu tava na terceira série. Aí eu chego na escola, sento no meu lugarzinho ali. Na frente eu sentava nessa época ainda. Ainda era um garoto do bem. Ainda era um garoto do bem, isso aí. Aí eu acho que comecei a escutar um barulho. Check, check, check, check. Oh, que porra de barulho é esse, cara? Quem está incomodando a sala de aula? Eu olho pra trás, tá o meu amigo com um isqueiro e uma garrafa de pitulinha. Vocês já tomaram pitulinha? Não, pra que essa criança levou um isqueiro pra sala de aula? Não lembro, não lembro. Pitulinha, cara. Você conhece a barrigudinha pinga, conhece? Sei. Não. É uma garrafinha gordinha. Só que em vez de ter pinga, ela tinha refrigerante, era pitulinha. Ah, isso eu lembro. Aí tá um moleque com a garrafa de pitulinha vazia, certo? E o que ele fazia? Ele pegava o isqueiro, ele soltava um pouco de gás dentro da pitulinha e acendia. Aí, fazia um mini lança-chamas de meio segundo, sabe? Aí eu falei aquilo, nossa, ciência! Uou! Ciência! Demorei, mano! Ok. Mano, voltei pra casa correndo com a mochila na rua assim. Deixa eu chegar em casa. Mãe, eu quero uma pitulinha. Toma, filho, vai comprar essa pitulinha. Mano, eu tomei aquela pitulinha. Já pegou um isqueiro. E corri pro quintal de casa, mano. Aí lá vai a radininha. Cada mano, vez mais. Eu fiquei cerca de 30 segundos nesse negócio. Mas quando eu acendi o isqueiro, mano, aquilo ali virou um lança-chamas, cara. Cara, pitulinha, use torre de chamas. Explosão de chamas. Mano, o gás que tava dentro da pitulinha, ele começou a vazar, é claro, né? E quando eu acendi o isqueiro, o gás já tava em volta da minha mão. Tá ligado Yoriagami com aquela chama azul? Foi isso que aconteceu com a minha mão, cara. Eu acendi o isqueiro, a garrafinha virou um lança-chama, saiu voando, e o fogo ficou em volta da minha mão. Eu olhei pra minha mão tava azul, com chama azul, sabe? Eu... Peguei a mão e meti no tanque. Caralho, mano. A minha mão entrou em combustão, velho. Que idiota, tá ligado? Fogo na mão. Aí eu fiquei com a mão assim no tanque e falei, caralho, que meia mão. Aí não tava doendo, porque eu tava com a mão dentro do tanque d'água, né? Aí eu tirei. A pele do meu dedo, cara, ela dissolveu. Eu não tinha mais pele, nossa, sabe? Nossa. Nossa, cara. Aí eu falei, meu Deus, o que porra que eu fiz com o meu dedo, mano? Eu perdi a pele do dedo. A membrana de cima já era. Aí eu comecei a escutar o plano. Pô, se minha mãe ver isso, eu vou apanhar pra caralho. Exatamente, eu acho que seria. Como é que eu vou esconder pra minha mãe? Tostei a minha mão. É que o meu dedo não tem mais pele. É, que meu dedo... Aí eu passei o dia inteiro, mano. Andava com a mão no bolso, aí minha mão começava a arder. Eu ia no banheiro, água na mão, água. Na época, não tinha internet, né, pra saber algum remédio bom pra curar queimadura. Era só os meus conhecimentos banais de criança. Passa colinos. Funciona isso? Caraca, colinos. Mano, a minha mente voltou uns 20 anos agora. Colinos, cara, esse cara tá velho pouco. Colinos. Aí, mano, eu fiquei, tipo assim, cerca de um mês escondendo aquela porra da queimadura da minha mãe. E, cara, só que chegou num momento que um não dava mês? Mais pra esconder. Não dava mais pra esconder, mano. Porque quando você quer... Agora que eu sou especialista em queimaduras de sei lá que grau, eu vou te falar as fases. Sua pele cai e ardência. Antes da sua pele crescer, surgem milhares e milhares de bolhas, cara. Bolhas pra caralho. Aí chegou uma hora que tava ardendo tanto, mano, que eu tive que falar pra minha mãe. Mãe, eu queimei o dedo. Quando? Há um mês atrás. Você me fala só agora. E meu dedo, mano. A casquinha saindo, tá ligado? Bolhas. Ela comprou um remédio pra mim, cara. E eu passei. Vocês já passaram por isso na infância de vocês? Já. eu, tipo assim, não desse jeito ainda que você colocou aí com gás. Eu fiz pior, mas só que eu queimei só o dedo, não queimei a mão. Peguei uma garrafa de álcool Zulu vazia e taquei um fósforo dentro. Tinha acabado de acabar o álcool, tá ligado? Tava fresquinho. Que eu, inclusive, estava usando para queimar formigas e insetos no quintal. Lógico, tradição. E aí eu falei, acabou, né? Bom, vou tacar um fósforo aqui, porque, tipo assim, eu notei que eu passei na boca do negócio, e aí queimou um pouquinho, ficou só ali, queimando um pouco e apagou. Aí eu fui, bom, vou tacar um fósforo lá dentro, e vai ficar queimando tudo que tiver lá dentro nesse foguinho. Só que, na hora que eu taquei o fósforo lá dentro, foi instantâneo, né? Fogo, combustão, né? Não, você nem viu. Na hora que eu taquei o fogo, a garrafa deu um fire breath. No dedo assim, sem pensar. Na hora eu joguei o fósforo, o bagulho já devolveu. Explodiu. Cada ação uma reação. Lei de Newton. A garrafa deu um parry no palito de fósforo. Vai pra lá, filha da puta. O palito saiu voando, né, velho? Não, o palito até ficou lá dentro, mas saiu fogo dentro. Sério, o bagulho deu assim um. Firestorm, né? Firestorm, mano, queimou mesmo, mas queimou assim, desse mesmo jeito, de fazer bolha, de... Crianças, não brinquem com coisas... Álcool, fogo não é brincadeira. Ora, a nossa amizade é elemental, o limite já teve um acidente com curiosidade ou com fogo, pode ter com água. Eu descobri, né, na minha infância, a maravilha que é queimar uma sacola plástica, né? Caralho, é muito legal, mano. É muito legal, puta que pariu. Aí, cara, eu tô queimando várias sacolas plásticas. E eu era profissional, né? Eu enrolava a sacola plástica num graveto e eu fazia uma tocha com aquela porra, tá ligado? E eu saía correndo pelo quintal com aquilo, eu achava irado. Eu fazia um caminho. Que idiota. Assim. Só que, cara, criança é foda, né? Chegava uma hora que eu tentava fazer um movimento diferente e aquela porra pingava na minha mão, velho. Mas era um desespero. Porque isso nunca apaga, né? Você pode apagar com água, aquela porra continua queimando a tua mão, tá ligado? Caraca, você não passou pro nível 2, que é queimar isopor. Caralho, isso aí eu nunca fiz, graças a Deus. Eu queimei minha mão com a sacola plástica, imagina o que eu faria com isopor. Os caras é tudo piromaníaco, cara. Qual é essa classe no Soul 3? Pyromancer. Pyromancers da vida real. Só bosta. Vocês acharam que tinha acabado? Mas não! Ainda tem mais! Porque falar é de graça! E a gente pode falar o tanto que a gente quiser! E é fácil fazer isso aqui! Estamos de volta! O Na Próxima Eu Faço! O podcast que domina as estradas da Babilônia, da Grécia Antiga! Eu não sei onde fica a Babilônia! Não era Grécia! Eu não sou bom em geografia! Porque eu não estudava, eu não aprendi! Estamos de volta com o melhor podcast que domina a sua orelha! E você está sorrindo! Porque a felicidade em volta de... E volta em forma de áudio está no ar, Na Próxima Eu Faço! E estamos aqui com ele, o dançarino das águas, que desbravou todos os cantos do universo apenas para achar a engrenagem que colocaria o mundo de pé novamente. Limite Final! Olá, universo! Eu sou o Limite Final e realmente estou praticando muito minha dançarina das águas, minha arte de dança nas águas aqui no Dark Souls, porque é muito bom de jogar. Vamos dar esse podcast que foi, na verdade, era para ser um dos primeiros e olha só quanto que a gente tá gravando. Organização, é nóis. Mas o Limite Final não conseguiu essa conquista sozinho. Ele teve a ajuda de um lendário ferreiro que ajudou a reconstruir o universo a partir dessa pequena engrenagem. O lendário ferreiro pode contar. Moleque. Cara, e pior que ferreiro é a minha profissão favorita dos games. Dá dinheiro, você é um mercenário. Você é um mercenário igual a dá mais dinheiro do que ser um mercenário. Você sabe que até o dia da minha morte não existe ainda viagem no tempo, né? Não. Você sabe, né? Porque é fato... que eu já teria falado comigo mesmo antes desse podcast, se existisse viagem no tempo. É fato que vai ser uma tecnologia cara que você não teve acesso por ser um pobre. Eu acho que isso é mais provável. Você esquece que eu sou carioca, cara. Você esquece que eu sou carioca. Ele é malandrão, vai conseguir um pirata. Aqui, mano, não tem nada de tecnologia que você não consiga no 25 de março aqui em São Paulo. Nada, nada. Ó, a máquina do tempo, a máquina é só fazer um crack e baixar pela internet. Oh, mas falando em ferreiro, cara, eu também acho os ferreiros a profissão mais nobre dos RPGs, assim. Eu considero os ferreiros mestres, né? Porque eles são o cara que te prepara pra batalha. Quando eu tô em Dark Souls, eu acho um ferreiro, eu falo, puta, um ferreiro, que foda! André, amigão. André é o meu preferido. E, mano, e eu tenho a honra de ser o narrador dessa fabulosa lenda e me chamo Radras. Alô, amigos! Yeah! Junto nós somos a trindade canônica do podcast, o podcast da verdade, a união, o melhor podcast que você vai escutar na sua vida, depois dos e-mails. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheiro de suor. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali. Faz a volta e põe a roupa de faixa. Pão é bom. Agora acabou de começar o melhor podcast do mundo. Não, estamos no ar com a nossa leitura de e-mail. Estamos de volta, pô. Demoramos um pouco pra voltar. Mas voltamos com estilo. Leitura de e-mails no ar, onde vocês comunicam-se com a gente através de cartas virtuais chamado e-mails no nosso Gmail. Depois de vários meses sem jogar o programa no ar, pra vocês aprenderem. Porque na última leitura de e-mails a gente recebeu quantos e-mails? Dois? Então se só tem dois, a gente precisa gravar podcast. Só dois ouvintes, entendeu? A gente ficou esperando o Leonardo mandar um e-mail semana passada. Se não mandar e-mail, não tem cast. Assim que funciona, cara. Cara aí, ó, quantos vezes tem podcast? É isso aí, mano. A verdade é que tá tudo quebrado. Quebrou tudo, cara, aqui. Cara, quebrou todos os PCs ao mesmo tempo. Sem sacanagem, não, quebrou todos os PCs, o caramba. Sai pra lá, o seu você vocês também consertou, que eu tô sabendo, limite. Não, consertei nada. Não, sai pra lá. O meu PCzinho tá todo bom aqui. Deixa ele quieto. Tá bom, o meu e o do rádio, eles se explodiram. Essas merdas de computadores, tá vendo? A gente é pobre, mano. A minha placa de vídeo quase derreteu, cara. For real, tá ligado? Teve um comentário do Júnior Lobinho e o e-mail do Leonardo, cara. Vamos lá de e-mails primeiro. Que os e-mails são mais importantes. Não, porque o cara viu um e-mail e escreveu um e-mail, vai. Limite, você é o crush dele, cara. Lê aí pra ele. Não, mas o quê? O Leonardo foi um zato do Limite. Ele trabalha comigo. Trabalha comigo, Leonardo. Vai, Leonardo. Tu não vai nem falar sua nota, nem esboçou reação. Não, eu fiz. Você tá no delay aí. Fãs. Bom. Né? O Limite cagando. Tá aqui. Olá, universo. Valeu, fãs. Fã. É que não tá no plural ainda. Caramba. Não posso colocar esse S, seria falso. Leonardo, pelo amor de Deus, vou ler o nome do Leonardo. Me chamo Leonardo, tenho 21 anos e sou organizador de campeonatos de FIFA profissional. Que merda, hein? Gostei das indicações dos games. Fiquei com vontade de jogar o XCOM. Não sei se é assim que escreve. É sim, é assim que escreve, cara. Mas sei que não será uma boa experiência, pois não me dou bem com essas coisas complexas. Perdi um bom tempo jogando Destiny. Curti jogar online somente, pois confesso que jogar sozinho é bem entediante. Pois o jogo é muito repetitivo, todas as missões são iguais. Só muda o mapa e os vilões. Como todo FPS, é só isso mesmo, cara. É a vida. Todo FPS é assim. Além de falar do último episódio, eu vim reclamar pela demora de postar novos casts. Pelo amor, hein? Assim meu coração não aguenta de saudade do limite. Eita! Esse moleque conheceu o nosso podcast em uma semana. Eu falei, ó, eu tenho um podcast. Ele falou, você escuta o podcast? Eu falei, escuta o Jovem Nerd. Eu tenho um podcast. Ele falou, claro, você tem? Sério? Aí eu falei, escuta aí, só não escuta o primeiro que é uma merda. É a primeira vez que eu falo, né? Não escuta o primeiro. Cara, só um comentário. O XCOM, se você jogar no fácil, você consegue jogar de boa, cara. Aquelas coisas todas que eu tava falando é porque eu jogo no difícil, no hardcore, que você não pode nem salvar o jogo, tá ligado? Tudo automático, se você morrer, morreu e foda-se. Aí eu mostrei o cast pra ele, mano. E ele começou a ouvir o bagulho, uma semana ele ouviu tudo, tá ligado? Aí eu vi no podcast, eu escutei tudo. Eu falei, mano, calma aí, velho, não é assim que funciona. Eu tô imaginando ele ouvindo a gente cantando lá no primeiro, lá o Polyposition. Não, eu que eu trabalho com o cara, fez o constrangimento de alguém no seu trabalho saber as merdas que você faz na internet. Eu falei, não, cara, eu tô fudido, cara. E aquele podcast que você falou do trabalho, hein? Não, ele escutou. Mas ele concorda comigo. Ele concorda comigo naquilo. É, e quando ele descobriu que você não é amigo dele, ele ficou chateado, né? Não, eu não sei do lado dele, cara. Então arregacei, eu sei do seu lado, mas eu não sou seu amigo. Não, mas o Leonardo é firmeza, mano. Ele escutou o podcast com você, ele não enche meu saco. Valeu, Leonardo, é nóis. Você continue sendo essa pessoa legal. Sejam como Leonardo. Cara, esse comentário é uma resposta pro que você falou. Eu acho que você devia ler isso também, cara. Lobinho! Lobinho mandou há 4 meses atrás. Você viu que ele tava... Ah, que ele falou que a gente fez um podcast do Sword Art Online, que eu falei, ele falou que a gente tinha feito um podcast só de metade de uma temporada. Uhum. E era verdade. Era verdade. A gente fez um podcast totalmente errado. Eita porra, a gente começou bem. Mas aqui não é um clássico já. O nosso meio cast de anime. Half cast. Aceito as desculpas, cara. E muito vi na tentativa de refutação com consulta Netflix. Ai, minha pistola full trigger. Mas, mano, se eu conseguisse provar que você tava errado, você tava fudido, moleque. Não somos obrigados a saber de tudo sobre algo, principalmente quando não gostamos. E que me destruir ao vivo o quê, cara? Sou carioca! Pra chegar em mim, tem de passar pelos 12 morros onde os navegantes de ouro se encontram! Quando eu venho. Caralho, mano, caralho, que errado! Só que lá é assim mesmo! Imagino. Agora resta saber se os traficantes são feitos de ouro ou se eles traficam ouro, né? Caralho, mano! Não, cara, traficar ouro não tá dando muito. Não, acho que eles são de ouro e eles estão traficando outra coisa. Eles têm dentes de ouro, né? Mano, eu não sei se você tá ligado, mas aqui a imagem que a TV passa do Rio de Janeiro pra quem é paulistano é que vocês moram numa ilha cercada de praias, que é uma ilha, aí tem praia em volta, aí tem a calçada do Leblon que dá a volta na ilha toda, tá ligado? Aí tem um morro no meio, cheio de traficantes, tá ligado? Mas então, é mais ou menos isso, cara, é mais ou menos isso. E a minha mãe, ela tem um must aí, um plus pra essa parada, né? Porque qualquer tiro que dê aqui perto de casa, ela manda eu me esconder como se tivesse pessoas com snipers mirando em mim, tá ligado? Ah, cara, mas do jeito que passa essa reportagem aqui, é o pessoal dentro de casa levando bala perdida. E você vai pra praia, tem um monte de cara fazendo arrastão. Aí eu falo, mano, parece que é um inferno, não parece que é legal. Tem um monte de cara fazendo arrastão e o Bambam gritando. É tipo isso, mano. É uma mistura de memes com folclore de TV, tá ligado? É uma merda. O Rio de Janeiro vai ser um lugar merda pra viver. Tipo, eu queria, cara, é isso aí. Vem pra São Paulo. Não, vem não. Não quer não. Fiquei aí. Quanto que eu venho jogando recentemente, são os mais populares de Game Boy Advance e PSP, pois são meus consoles favoritos. Mano, Game Boy Advance eu jogo coisa pra caralho. Isso é verdade. PSP também eu tô jogando Persona 3 e no Game Boy Advance eu tô jogando Castlevania Order of Ecclesia. Joguem, é muito foda. E eles vão ser as melhores bibliotecas de portáteis junto ao Nintendo 3DS e o DS. Que tal falar de portáteis no futuro? Puta, tipo, podia falar, hein? Vocês jogam portáteis, meninos? Eu jogo no meu celular, cara. Já joguei. Agora faz um bom tempo que eu não jogo nada. É claro, que vocês não têm portáteis! Ninguém tem portáteis. Eu tenho PSP e um 3DS, cara, mas eu não tenho dinheiro pra comprar os jogos. Os 3DS são muito caros. E o meu PSP deu tilt no carregador. Ah, não, mas a gente consegue fazer um podcast de portáteis mesmo sem ter jogado, porque a gente é assim, a gente caga a regra. A gente olha por fora e dá um funhão. Não, mas todo mundo aqui jogou no celular, cara. Todo mundo jogou Pokémon de Game Boy Advance no celular. O Rajnus tem uma gameplay de Game Boy Advance no celular, no YouTube. É, todo mundo jogou essa porra aí, mano. Joguei um portátil no computador de casa. Caralho, portátil. Espero que Ato da Season 2 seja menor que o de Game of Thrones. E sim, gostaria muito de ouvir um podcast sobre Yu Hakusho, mas principalmente sobre Jojo Bizarre Adventures, anime de Omon da porra, Leonardo. Olha, cara. Esse moleque é um visionário, hein? Isso é, ele. Não quero falar nada, ele... não, mas ele já falou de algumas coisas que tô vendo por aí, hein? E essa foi a minha leitura de sites, de comunidades de hoje. E nós vamos para o nosso podcast. E mas antes, pra você mandar e-mail pra onde, Valdir Condrábio? Na próxima eu passo arroba gmail.com. Limite, qual é o podcast que a gente vai ouvir agora, Limite? 4 meses, cara, eu vou saber, eu não sei, eu sei do que a gente vai falar, mas não sei do que, do que a gente vai falar, do que a gente vai falar hoje, eu não sei, hoje. Bastion, é Bastion. Ah, não, caraca, mas a gente gravou de Bastion já. Bastion! Bastion! É o nosso podcast hoje. Bastion. Muito obrigado! Bastion, vai ser Bastion, vai ser São Sebastião. Listen, all this takes a lot of getting used to. And you do get used to it. After a while. There's 3 things I'll always miss, though. 1. Not having to watch my step all the time. 2. Forget about 2. And 3. I miss the songs. Folks from Ceylonia knew how to carry a tune. Sure, we've got some songs on the old gramophone. But try and imagine what they sounded like. Playing to a room full of fine people. Unwinding at the sole regret after a hard day's work. Those were the days. Depois dessa incrível leitura de e-mails, nós estamos aptos para começar a segunda temporada do nosso podcast! Yeah! Como vocês sabem, ou não sabem porque eu não lembro se a gente avisou, nossas temporadas são divididas em 10 capítulos. Esse é o capítulo isso número 11. É 10 por ano, só. Tá bom demais, mano. 10 por ano tá bom, né, gente? Você vai escutar. É, porque a gente tem que relegendar, né? Demora muito. É todo um processo que envolve muitas pessoas. Dublagem, né? Lip sync, porra. Lip sync é uma parada muito complicada. Dá muito trabalho, dá muito trabalho. E é por isso que a gente demora. Mas quando a gente chega trazendo coisas boas. E hoje o nosso podcast vai ser sobre Bastion, uma lenda dos RPGs. Eu vou chamar de RPG? Indie? Eu acho que ele contém elementos de RPG por envolver, né, evolução de arma e personagem. Eu acho que chamar de lenda que foi meio forte, né? Vocês não gostaram? Eu gostei pra caramba, mano. Não. Ele gostar. Jogo, tipo, saiu ontem, você já tá chamando de lenda o bagulho, pô. Mas é foda pra saiu caralho. Ontem não. Ontem não, cara. Baixo é velho, mano. Que isso? Cara, baixo que já... isso, cara. Baixo é o quê? 2010? E tá bom não? 6 anos? 2011. Aí, 2011, cara, é recente esse jogo. Recente pra você que é um velho e não vive, acho que o tempo passa rápido. Na internet, né? Pra criança de 6 anos é a vida toda dele. Mas aí, cara, eu li uma matéria sobre isso, que cientificamente, quanto mais velho a gente fica, menos a gente sente a passagem do tempo, entendeu? É tipo assim, quando você fala assim pra uma criança de 10 anos, ó, eu vou te dar seu PlayStation... É, em julho. Puta, em julho, meu Deus, eu não vou aguentar esperar. Mas pra de julho, cara. Foi de que é velho, jurou, julho, é ela, amanhã. É, então... e passa rápido, né, velho? Até tem um episódio dos Simpsons onde o Bart tem que ficar com o vovô, e aí eu acho que ele tem que ficar 1 hora, alguma coisa assim, ele... Mas isso são 7 horas no tempo das crianças. Tipo cachorro, cara. E hoje nós falamos desse lendário... Ou não lendário, como os colegas disseram, RPG Indie. Um Action RPG. Pronto, é um Action RPG. Senhor Valdir Condrábio, cumpra o seu papel nesse lindo podcast e faça a sinopse de Bastion. Bastion é um jogo sobre um mundo destruído narrado por um cara que não é você. Você não é o narrador? Não, você não é o narrador. Então narrou pra você. Você é narrado. É tipo o Prince of Persia, só que sem tudo que faz o Prince of Persia ser legal. Mas é bom. Meu Deus. Ok. Ele é um RPG narrado. É a melhor simulação de RPG de mesa, porque tem um narrador de verdade, tem um mestre ali falando tem a história. Tem um mestre, pode crer. Cara, inclusive é muito louco, porque no início você te lembra logo de Zelda, né? Tem um monte de vasos, né? Aí eu fiquei quebrando aquela porra pra ver se eu ganhava algum item. Aí o narrador, e ele entrou numa frenesi e saiu destruindo tudo. Eu falei, ô porra, como assim? Limite não! Corrija a sinopse do lendário Valdir. Faça da maneira correta. Conte a verdadeira história de baixo. Ai, vamos lá. Bastion é um joguinho indie, muito divertido. É da visão isométrica, né? Olha só, que bonito falar corretamente. Diablinho. E é um jogo do estúdio Supergiant que foi lançado em 2011. Ele conta a história de The Kid, que é o seu personagem, e por ser, né, comum personagem de RPGs, ele não é muito de falar. E sua história é narrada de modo muito belo e artístico. É, toda a sua aventura e seus feitos são narrados por essa voz bonita do tiozinho, que um dos personagens que vamos aí... falar mais pra frente. E também é um jogo que envolve elementos de RPG, como o Radina já disse, num mundo que está devastado, e você vai decidir qual será o destino desse mundo, jogando com o protagonista no maior clima e narração de como se fosse um wrestling, um faroeste, sabe? Ele tem essa pegada. Cadê o nosso limite? Devolva ele, alienígena. Caraca. Não, ele não errou quase nenhuma palavra. Tirando que ele falou Westling ao invés de falar Western. Não, mas no padrão limite isso é excelente, cara. Olha só. Grava isso daí que eu não vou conseguir fazer de novo, não. Não. Nem vou pedir pra você repetir, que você tá de parabéns, cara. Obrigado, viu? Muito bom. Então, pessoal, a gente vai falar desse incrível RPG que a gente jogou. Todos nós jogamos, terminamos, indicamos pra você. Vai ter spoilers, a gente vai contar muito da história. Então, se você quiser jogar antes, é um RPG curto, ele tem 8 horinhas. Joga, termina e escuta o nosso podcast. Mas os spoilers vão ser pra frente do podcast. A gente vai falar sobre as mecânicas no começo, ok? Então, here we go, motherfuckers! Pessoal, a minha experiência com Bastion, ela foi muito prazerosa, cara, porque eu sinto muita falta desse tipo de jogo que eu posso, não de forma pejorativa, mas eu vou usar a forma de cerebrado, que você não precisa muito pensar, resolver muito puzzle, é mais um hack and slash, onde você pode ir atacando, destruindo monstros e progredindo. Vocês tiveram essa sensação? Ele é muito focado na diversão, né, cara? Até esse lance do narrador, ele é bem pra te divertir mesmo, né? Você vê que eles não quiseram complicar em nada. Eles até complicaram lá nos desafios, né? Mas mesmo assim, ele avisa antes e não é nada necessário pra terminar o game. Exatamente. Eu não sinto assim tanta falta, porque eu acho que eu tava jogando alguma coisa similar desse tipo. Então, agora, nesse momento, assim, eu sinto falta, porque realmente eu não tenho jogado nada e nem visto nada desse gênero. E o Bastion, ele realmente é bem único, não só pela narração, mas aquela visão isométrica, o estilo de gameplay. Não tem muitos jogos assim. É, cara, eu me diverti muito jogando ele, porque eu sou um fã da série Diablo. Por isso, agora eu lembrei, eu estava jogando Diablo 3, né? Eu tinha acabado de jogar muito Diablo 3 na época que vocês me recomendaram esse jogo. E aí, por isso que eu acho que eu não senti tanto essa sensação que o Radina está falando. Mas você jogou ele no PS3 ou no PC, Limite? O Bastion eu joguei no PC e o Diablo 3 eu joguei no PlayStation 3. Ah, por isso. Porque no PlayStation 3 o Diablo 3 é muito parecido com o Bastion. Cara, eu achei divertido porque eu jogo muito RPG, muito jogo de puzzle, meio que sobrecarrega o meu cérebro jogando videogame, sabe? E de vez em quando eu preciso de um game assim, cara, um game onde eu sente, sabe? E joga ali minhas 8 horinhas e termine. Eu gosto de game curto, cara. É legal quando o game, ele sabe a hora de começar e terminar. Eu gosto pra caramba, velho. O legal é que pro Radnas um game curto é 8 horas, quanto pra maioria do pessoal um game curto hoje em dia realmente são 3, no máximo 5. Pra mim 8 horas é curtido. Não, 2 horas, game de 2 horas pra mim é demo, cara, pelo amor de Deus. Pra mim game curto é até umas 13 horas ele é curto. Ó, Valdir aí, 13 horas, cara. Pra mim, 8 é o mínimo. Metade de um dia, né? 12 horas. Acho que, tipo, se levar metade de um dia é um game curto. É um bom parâmetro. Cara, o que fez eu me apaixonar pelo Bastion, que muita gente já tinha indicado, é que é um game, cara, que tem uma história fantástica. Ele tem uma mecânica de narrativa que eu nunca tinha visto em toda a minha fucking vida. Eu vou explicar pra vocês, acéfalos, como funciona o sistema de narração de Bastion. Tudo que você faz no game, algum maluco narrou um áudio explicando. Não, olha só. Pera aí, volta. Existe um narrador chamado Rux. Ele é um personagem do jogo e ele tá narrando a história pra um outro personagem do jogo. Eu não vou dizer agora qual que é, porque o Raider falou que a gente vai dar spoiler só depois, né? Mas... Yeah. E aí, tudo que você faz, ele narra como se você já tivesse feito. Por isso que eu falei que é parecido com o Prince of Persia, que no Prince of Persia a princesa narra o que você faz, né? E aí... Não, é você mesmo que tá narrando pra princesa, é isso mesmo. No Prince of Persia é você que tá narrando. Por isso que eu falei que é diferente. E aí quando você cai num buraco, por exemplo, ele fala, não foi isso que aconteceu. Aí volta no tempo e começa de novo. Ele é bem linear, cara. Tem pouca coisa pra explorar. Aí eu tava indo lá pra frente, tava chegando na ponta do mapa. Aí eu falei, pô, mano, eu acho que eu deixei uns baús lá pra trás. Vou voltar pra quebrar uns vasos, alguma coisa assim. Aí quando eu voltei, o narrador falou, por alguma razão desconhecida, Kid decidiu ir pro lado errado. Aí eu fui andando, quando chegou lá, ele percebeu que lá não tinha nada. Tipo, cara, esse tipo de coisa, meu, é muito legal. Tinha uma pinca de inimigo, cara, que eu podia ignorar. Aí ele fala, Kid entrou num frenesi de matança horrível. Ele não deixou nenhum dos inimigos sobreviver. Tipo, esse tipo de parada, porque eu não deixava ninguém sobreviver no mapa. Eu matava tudo, cara. Qual era a sua arma preferida? Cara, eu gostava muito da espada com arco. É, essa daí é uma combinação que eu usei também um bom tempo, mas depois eu comecei a usar pistola com aquela espada. Não é espada, né? É o machete, É o machete. É. A machete parece uma espada douradinha. Em geral, era machete com algum outro coisa de tiro longo, né? Eu tentei usar as espingardas lá de que parecia uma 12, só que eu não curti muito. Só tem uns 2-3 lugares no jogo onde eu achei que era legal. Mas na maioria do tempo, eram as pistolas. As duas que ele ficava... Quanto mais você aperta, mais ele atira. Conhecida vulgarmente como mexicanas. A gente chamava de mexicanas na house. Sempre que alguém pega assim, as duas pistolinhas, chama, ó, tá de mexicano! Tá de mexicano! Eu gostava muito do arco, cara, porque o alcance era muito alto e dava pra carregar o tiro. Ah, sim. Não, o arco é a arma mais foda de todas, é a mais forte, cara. O arco é... Quando você chega no level máximo, é hit kill em tudo. Então, eu sempre usava o arco e o martelo. Eu adorei o martelo. E esse tipo de narrativa é muito interessante, porque praticamente tudo, manolada, que vocês fazem no game, ele narra. Aparece um monstro novo e o monstro te acerta. Kid teve muita dificuldade de derrotar esse inimigo. Ele chegou a quase morrer. Aí quando o Kid morre, e Kid morreu. Não, pera, não foi isso que aconteceu. E ele volta, e você quer que continue? E volta, ele vai moldando a história conforme você tá fazendo. E, cara, dá pra você ver o trabalho que eles tiveram com isso, né? Você lembra de algum áudio em específico, de alguma coisa estranha que vocês fizeram? Quando eu insisti em um lugar. E aí ele falava, não, mas não tinha nada ali. Aí, tipo, tem certeza? É maneiro que o narrador não mente pra você também, né? Não mente. É, não mente. A mecânica de combate do Bastion eu achei muito divertida, porque você tem uma variedade de armas legal, bem grande, cara. Além de ter essa variedade de armas majestosa, acho que são mais de 10 armas, velho. Ele me surpreendeu na quantidade de armas, realmente. São mais de 10 armas, você pode evoluir elas, fazer upgrades com peças que você acha no meio do mundo. É, porque seria como se fosse uma arma principal e a secundária, né? Realmente dá arma pra caramba. Da hora são os itens que você evolui as armas. É sempre alguma estupidez, algo pesado, algo afiado, essa nunca tem um nome. Aí você vai colocando as suas armas fazendo evolução. Eu joguei no teclado, cara, o limite jogou no controle. Cara, eu joguei super bem no teclado, de boa, não teve problema, consegui me virar. Inclusive pra usar o arco no teclado, as armas de longo alcance é muito mais fácil. Uhum. Caraca, eu não consegui, cara, não consegui, sério. Tentei, tava caindo da plataforma mais do que tudo. Ah, mas é porque vai ser jogador de console, né, Limite? É. E raramente aparecia um inimigo que eu falava, pô, não vou conseguir derrotar esse cara. É, os inimigos, assim, realmente, eles individualmente, eles não são um desafio muito grande. Nos Challenger, você começa assim... Explica o Challenger pro pessoal, porque o pessoal não jogou ainda. Tem dois tipos de Challenger no jogo. Os changers de armas, todas as armas, elas têm um changer específico onde você pega um item pra você melhorar aquela arma. Você pega 3 itens em cada challenge. Isso, exatamente. Mas só que um só é relacionado, se eu não me engano, à sua arma. É, porque são 3 níveis de recompensa, de acordo com o seu desempenho. Por exemplo, o challenge da shotgun. Você tem que destruir todos os alvos o mais rápido possível. Com menos tiros. Com menos tiros, minto. Tem razão. Se eu não me engano, o primeiro prêmio são com 11 tiros. Tipo, se você fizer mais que isso, aí você ganha o segundo prêmio. Aí com mais de 22, eu acho, você ganha o terceiro prêmio. Isso. Exatamente. E aí esses são os challengers das armas, onde você tem 3 recompensas devido ao seu desempenho. E tem um outro challenger que eu vou te falar que eu não passei do primeiro. E eu tentei muito. Que são os challengers, onde eles contam as histórias dos personagens individualmente. Você tá lá matando hordas de inimigo e o narrador tá contando a história de um personagem específico. O primeiro que você encontra desse é realmente sobre a história do Kid. Cara, eu ouvi assim a história do... a introdução da história do Kid muitas vezes. Mas eu não consegui ouvir ela inteira. Olha, eu tentei, viu? Eu tentei, mas eu falei, mano, eu vou salvar. Esses challenges de hordas eu passei todos, cara. Eu consegui Parabéns, que é difícil, e vale a pena, viu? Porque a história é foda, mano. Exatamente. Acrescenta muito na história, eu aconselho a fazer. E, cara, eu aconselho lá com depois que você fizer todos os challenges de armas, né? E todas as armas estiver no máximo. Isso. Pelo aí você de volta Deus. Lá. Não vai lá e vai com o pote, pelo amor de Deus. E tem uns que vem boss, cara. Tem uns que vem boss e é uma merda de fazer, porque vem boss e faz uma caralhada de bicho em volta. Porra, nossa, eu cometi o erro de tentar fazer no começo, porque eu até tava conseguindo matar bastante. Até, por exemplo, uma segunda, terceira horda. Mas depois, aí ficava impossível. E eu, caraca, é legal de você ouvir a história e começar a entender um pouco mais sobre aqueles personagens, porque você vê que aquele personagem é muito mais profundo do que você esperava. Porém, pra ver a história dele completa lá nesse challenge é um real desafio. Eu acho a mecânica válida, cara. Sim, eu também. Porque é melhor você fazer um challenge pra conseguir mais histórias e conseguir mais evolução do que você fazer um challenge pra nada. Pegar um troféu. Plim! Plim! Opa, eu gosto desse som. A sessão de batalha, eu realmente eu acho ela bem fluida. Tem rolamento, tem ataque a longa distância, de curta, tem armadilhas, tem várias homenagens. Tem uma homenagem a Portal. Vocês conseguiram achar uma homenagem a Portal? Não. Não lembro. Ah, ou então vocês não perceberam. Eu joguei assim, ó, o Radnas e o Valdir, eles jogaram porque eles acharam, assim, é um jogo que eles ouviram falar, eles falaram, ah, vou jogar, tal, não sei o quê. Eu joguei um pouco por... pra gravar um podcast. Exatamente. Eles falaram, joga que a gente vai gravar um podcast sobre esse jogo. Eu falei, ok. Aí eu falei, bom, pra ter experiência do jogo, eu não preciso zerar ele 100%, fazendo todos os desafios, completando tudo, não sei o quê. Eu fiz o máximo que eu podia enquanto eu estava me divertindo. Na hora que eu já encontrava assim, falava, ai, mano, esse desafio aqui já tô de saco cheio. Eu achei ele um jogo bem, bem prático, bem fácil, cara. Eu acho que, mesmo se você é um gamer iniciante, você consegue pegar ele e terminar e tal. Não tem nada de, gameplay hardcore aqui, tem que ser foda, entendeu? Se você for um cara que prefere jogar da forma mais linear, como o Limit fez, você vai se divertir, você não vai se aprofundar na história, mas você vai entender ela, certo, Limit? Só seguindo o trecho do começo pro final, sem fazer as sidequests, você entende muito bem o que tá acontecendo naquele mundo e a sua história do começo até o final. Você começa o game com um personagem chamado The Kid. O garoto, realmente, ele não tem nome. The Kid é uma criança. Ele é uma criança, cara. Deve ter quantos anos? Uns 16 anos pra aparência dele. Não faço ideia, porque eu vi um personagem mais velho, depois mais pra frente tinha cara de criança também. Aí eu fiquei confuso. Começa explorando o mundo de... Ceolândia? Ceolândia ou é Baixo o nome do mundo? É Baixo. Onde você joga é Baixo. O Nexus é a Bastion. O mundo é Bastion. Ceolândia é uma cidade e os terminais são outras cidades. Bastion é o negócio que o cara criou, o Rex criou, com o propósito do final do game. Então não tem o nome do mundo? Não, não tem. A cidade inicial onde você começa é Ceilândia? Não, cara, você começa já no baixo. E Ceilândia é o quê? O que eu disse? Massacote. E como é que é? Mascote. O que eu disse? Ai, cole-se, você me deixa louco! A cidade onde eles moravam antes de ser destruída. A cidade onde os moreninhos moram. É Ceilândia. Os moreninhos mas moram. Todos eles, mas todos eles são morenos, cara. Tá escrito na história. você começa num terminal na cidade principal de Bastion. É um pedaço de terra que flutua no ar, cara. Ele fica apenas flutuando. E é lá que você acha o narrador da história. Rux! Que vai te informar, cara, que o mundo todo foi despedaçado por causa da calamidade e você é o único que pode ajudar na reconstrução de Bastion. Porque ele já tá velho pra cacete também, tá carcomido, tá fudido. Dono de taberna, tem maior cara de dono de taberna. E você é o único cara jovem e que tem um martelo pra resolver a sua treta. No centro dessa cidade, tem uma espécie de teleporte que te envia pra outros lugares. E o seu objetivo é ativar esses lugares pra eles se unirem novamente, pra virar um grande continente, certo? É, mais ou menos isso. O seu objetivo é juntar os núcleos pra fazer o Bastion funcionar. Porque o Bastion, ele tá desativado. Ele tem várias paradas que você vai complementando durante o jogo, conforme você vai pegando os lucros, você vai botando a lojinha, o ferreiro. Você vai reconstruindo ali a cidade. Isso, como se fosse. Exatamente. A cada núcleo que você pega, você reconstrói uma parte da cidade que é um comércio. O mundo tá nessa merda toda por causa da calamidade, que foi uma arma que a galera que vivia na cidade de Ceilândia usou contra o pessoal que vivia nos terminais, que eram o povo de Ura. O que aconteceu era o seguinte... O que é o terminal? O terminal é uma cidade subterrânea, com um conjunto de túneis subterrâneos, que formava o lar do povo de Ura, que é o povo que morava, né, nessas cavernas. E eles chamavam a casa dele de Toca, né, e tal. Então era uma parada bem subterrânea mesmo. Só tinham dois povos, os povos de Ceilândia e o povo de Ura. Sim, sim, que o jogo apresenta, sim. E aí o lance é o seguinte, o povo de Ceilândia, ele cresceu, ficou muito rico, muito rápido. O povo de Ura, ele era um povo mais religioso, então eles eram mais voltados pra cultura do que pra riqueza. Então eles venderam, por exemplo, uma das minas deles de núcleos, que era mais assim, mais rica em produção, né? Só porque alguém falou pra eles que os deuses não aprovavam aquele lugar. Eu acho até que foram os ceilondianos que implantaram essa informação sabendo que eles eram supersticiosos e religiosos. E aí essas diferenças entre eles, né? Um povo fez uma diferença natural entre eles. Então essa rixa, ela cresceu até um ponto em que eles tentaram disputar um lugar que tinha a principal rota de comércio, né? Então quem dominasse aquele lugar se tornaria, né, a cidade mais rica. E aí, como os ceilondianos já eram ricos, né, foi fácil pra eles massacrarem os outros caras, sabe? E aí no meio dessa... Cada caverna também. Não, tipo, eles massacraram os caras, jogaram eles com rabo e três pernas de volta pros buracos, sacou? Eles fecharam as cavernas todas, morreram nos túneis, né? Plano era esse. Aí o que aconteceu? Os ceilondianos, eles estavam querendo evitar uma próxima guerra. Querendo evitar, entre aspas, na verdade, queriam oprimir os Ura para que eles não se voltassem contra eles novamente. E aí eles começaram a fazer pesquisas de como fazer isso. E uma das pesquisas era fechar os túneis. Um dos cientistas principais dessa pesquisa, ele era um dos Ura, né? Um daqueles moradores das cavernas. E quando ele descobriu a verdadeira intenção dos ceilondianos, ele sabotou a parada pro tiro sair pela culatra. E aí quando o tiro saiu pela culatra, explodiu a porra toda, sacou? Tipo, que foi a calamidade, tipo, fudeu o mundo inteiro, menos os terminais, que era a galera que tava lá no... embaixo da terra. E esse cientista principal, né, o Van, ele tinha uma filha. Fala pra filha dele se esconder no dia em que o bagulho explode. Então, tipo, ela volta lá pros terminais e se esconde lá na toca até que a porra toda acontece e ela volta e depois você descobre quem é. E você passa boa parte, apesar de ter uma história profunda do Bastion, desse personagem, essa questão de guerra, a maioria da parte do game você fica sozinho no mundo. Você fica mais enfrentando monstros, né? Uhum. Assim, e demora pra você encontrar outra pessoa assim. Você não espera encontrar outra pessoa fora de Bastion, né? Na hora que você sai, tanto que quando eu encontrei o primeiro personagem fora, eu, caraca, o que que é esse cara? Será que ele é estranho? Ele tá com uma cara já muito estranha, na verdade, né? Mas você se aproxima assim, e aí? Você é amigo, inimigo, qual é a sua? Porque assim, o The Kid, ele é claramente ceilondiano quando você pesquisa, né, sobre a cidade. Sim. Porque ele é moreno. E todos os ceilondianos são morenos. E os Ura são branquelos de cabelo preto. Então, se não me engano, os primeiros personagens que você encontra são dois Ura. Então eles são bem diferentes de você. Então eles realmente parecem inimigos. Exatamente. É aquela questão racial, cara, novamente, né, cara? Sim, sim. Duas raças discutindo, cara, decidindo pela conquista do mundo. Espaço, é, exatamente. Eu acho legal esse tipo de conflito, porque se você olhar pra ambos os lados, nenhum lado parece estar errado. Uhum. Foi só uma questão de ambição de terras, mesmo que a gente não aprofundasse coisa política na questão, né? E a primeira que você acha é a Zia, ou Zaya, eu não sei como pronunciar isso. Ah, Zia. Vamos chamar ela de Zia. Eu chamava de Zia, já que ninguém falou, né, assim. O foda é quando você acha ela está cantando uma música, cara. É muito foda. Você vai chegando perto dela, tá rolando uma música bonita, e você até para o seu personagem, sabe? Mano, que música é essa, velho? Ela pega e fala assim, é muito adulto. Referência. Ela tá cantando uma música muito bonita, velho. E você chega perto dela e ela fala que ela é uma Ura, uma sobrevivente. E você leva ela pra onde? Bastião. E ela fica lá, mano, mó cota. E ela é uma pessoa pacífica, ok. E você continua nessa jornada atrás de... E tem uma mecânica legal, que só a mecânica dos deuses. Vocês investiram nisso? Não. Cara, eu fiz tudo, mas eu não tô lembrado dessa parte. Então, elucide-me. Na verdade, eu não fiz. Eu acho que eu entrei lá duas vezes. Cara, você monta uma espécie de igreja embaixo. E tem várias estátuas de deuses no decorrer do jogo. A partir do deus que você se vincula, entra um modo de dificuldade no game. Tem um deus da punição. Você ganha dano dobrado, mas sei lá que... Um exemplo, eu estou supondo. Você ganha XP dobrado. Tem um que seu ataque cresce, mas sua defesa cai. Tem vários tipos de deuses, entendeu? Nossa, eu investi muito... pouquíssimo nisso. Uma coisa que a gente esqueceu de falar que é interessante, os challengers, quando você vai entrar para a história de personagem, são todos, pra você entrar, você tem que acionar um item que é relacionado àquele personagem. O Kid, ele bebe uma pinga lá, e aí ele cai desmaiado, e aí você entra no challenger dele. Todos os deuses, eles são punitivos, cara. Agora que eu me lembrei disso, eu dou uma olhada que são punitivos, nada, não te dá benefício nenhum. Só deixa o game mais difícil. A Rance deixa os inimigos com mais ataque. A Kobe, os inimigos derrotados jogam um raio em você. Eles explodem em eletricidade, te acertam. Eita nós! Se você tá de curto alcance, fodeu. Lemen, o seu personagem fica mais lento. Encosta no inimigo, o seu personagem fica mais lento. Dá pra ativar todos eles ao mesmo tempo? Dá pra ativar vários, cara. Nossa, dá pra ativar vários ao mesmo tempo. Brother, deve ficar impossível esse jogo. Isso é troféuzinho, isso daí é que, mate. É uma mecânica legal, cara, pra você mexer, pra você ativar. É o tipo de coisa que você vai... Vamos ver se você é o bichão mesmo. Você falou que você filma e grava ao mesmo tempo, né? Vamos ver se você é o bichão. O legal de ativar os ídolos é que eles dão quando tá um deus ativo, a sua bonificação é em XP. Você ganha muito XP em fragmentos, você ganha, dropa mais fácil. E você pode invocar múltiplos, como eu falei, mas 75% dos deuses você pode ativar. Então vira um inferno jogar, cara. Eu lembro que eu ativei muitos, porque eu não sabia que tinha dano. Como o meu inglês era muito merda, eu não sabia que era negativo, eu achava que era positivo. Eu fui lá na partida e virou um inferno a minha partida. É lógico que eu tô falando por cima, cada deus tem sua história, sua explicação. Se você pesquisar, você realmente você monta uma igreja no jogo, onde você pode conhecer os deuses ali. Uhum. E os dois povos, né, eles adoravam os mesmos deuses, só que de forma diferente. É bem interessante que parece essa guerra santa que tá tendo agora, né? Dos muçulmanos contra o resto do mundo, tá ligado? É, contra o resto do planeta, é tipo isso. Muçulmanos versus Al, tá ligado? E aí, cara, você acha, logo de cara, você acha a Zia e o Zulf, que são dois Ura, né? Você salva eles. E o Rux também. O que acontece é o seguinte, enquanto você tá procurando lá os fragmentos pra ativar o Bastion e tal, o Zulf, ele se emputece porque ele não quer que isso aconteça, e aí ele foge pros terminais. Só que quando ele vai fazer isso, ele meio que destrói a parte do Bastion, e aí torna o seu trabalho um pouquinho mais difícil. É, ele sabota, o filho da mãe sabota. Filho da puta, mano. Filho da puta. A partir desse momento, ao invés de você só ter que recolher energia pra fazer a parada funcionar, você tem que consertar o bagulho. É, e o que acontece é o seguinte, o Zulf, ele já... Você percebe logo de cara que ele é meio revoltadinho, tá ligado? E ele é assim porque ele era um missionário de paz entre os Selodianos e os Ura antes da calamidade. E ele era noivo. Véspera do casamento dele, acontece a calamidade e mata a esposa dele, tá ligado? Puta que merda. É, e aí ele fica putaço, putaço, putaço. Aí quando o Selodiano salva ele, ele não aceita essa porra, né? E aí ele começa a querer sabotar o Bastion, porque ele sabe pra que que serve, e ele não quer que aconteça, e a gente vai dizer no final. Mas o lance é o seguinte, aí ele foge pros terminais, e ele meio que destrói uma parte do Bastion quando ele faz isso. E aí no meio dessa busca, a Zia, eu não me lembro se ela é sequestrada ou se ela vai por conta própria lá onde os Ura moram pra tentar trazer a galera, eu não lembro muito bem como é que é. Mas aí pra salvar a Zia, você invade o terminal, só que quando você invade o terminal, o Zura ficou um puto, porque o Zuffy atraiu você pra lá, pro esconderijo dele, sacou? Você é um Celodiano invadindo os terminais e arregaçando tudo igual você faz no jogo, né? Acho que, né? E porque até essa parte você jurava que só tinha dois Zura vivos. É, verdade. Você não sabia que tinha um monte. E quando você chega nos terminais, tá um monte de ninja lá, que eles parecem ninjas. É, muito louco. E aí o que acontece é o seguinte, na sua caminhada, ela matando os monstros e vendo os ninjas, sei o quê, você vê o Zuffy caído. O que que os caras fizeram? Eles ficaram tão putos, mas tão putos, que eles se viraram contra o cara e desceram o sarrafo nele, velho. E aí você tem uma escolha. Ou você salva ele, ou você deixa ele lá pra se fuder, entendeu? O que vocês fizeram? Eu salvei ele, cara. Eu também salvei. Falei, ó, tamo aqui já, vai, vamos. E essa cena é muito foda, porque você, no meio do caminho, você pega um bagulho de poste, tá ligado? Você tá carregando. Aquele bagulho de arrombar portão, tá ligado? Que é insta-kill. Ele dá IK nos bichos, sacou? Tipo, você dá uma irietada na cabeça do bicho, você mata. E quando você encontra ele, se você salva ele, ele larga a porra toda e bota o cara nas costas. E é muito foda. E aí você vai andando, cara, fugindo dos caras e tomando tiro e porrada no estilo Platoon, tá ligado? Tipo, tudo explodindo lá atrás de você, é um caos do caralho, e você correndo pro helicóptero, sabe? E aí você salvando ele, seria, né, o final, entre aspas, bom do jogo, né? Porque só tem dois finais e eles independem se você salva o cara ou não. É só, tipo, se ele vai estar lá quando você fizer ou não. É, a diferença de você salvar ele ou não vai ser que ele vai te avisar. Essa escolha moral do final é foda, porque quando você vai salvar o Zuffy. Porque ele tá lá caído no chão, fudidaço, sabe? E ele acabou de te trair. É, e tipo assim, os próprios Uras que deram uma surra nele, porque afinal você trouxe, ele trouxe você lá, né? É, porque querendo ou não, ele voltou pra casa dele e trouxe um... Um fucking berserker, tá ligado? Exatamente! E aí o que acontece? Aí você descobre pra que serve o Bastion. O cara criou o Bastion pelo seguinte, o Bastion ele tem duas funções. Ou ele vai resetar o mundo, tipo, ele vai voltar no tempo, ou ele se torna uma nave, né, um veículo pra você explorar o restante do mundo do jeito que ele tá. E o Zuffy, ele não queria deixar você completar o Bastion, porque ele tem certeza que se você voltar ao tempo, a calamidade vai acontecer de novo, então ele vai sofrer tudo aquilo outra vez. E se você escolhe resetar, realmente a calamidade acontece outra vez. Então, assim, você vê que ele tinha razão no que ele tava falando. Só que existe uma segunda opção. Se você resetar o mundo, você vai continuar resetando, tipo, você vai ser o The Kid outra vez, e outra vez, e outra vez, até que você decida transformar o Bastion num veículo pra explorar o mundo. Mas aí as possibilidades são infinitas, né? Você não tem como adivinhar, porque não tem continuação dessa parte. Mas e aí você meio que vai com os outros três caras pra descobrir o que esse mundo tem, né? Porque até então você só conhece Ceilândia e os terminais, né? É, você conhece o mundo flutuante, você não conhece abaixo dele o que tem. Uhum. Na maioria dos jogos, eu já tive esse tipo de escolha moral em outros jogos, eu sempre escolho explorar o mundo como ele tá. Eu não gosto de consertar as coisas, eu acho que o que foi destruído tem que ficar destruído e já era, e a gente vai a partir de agora, entendeu? Pelo menos a minha vida é assim. Eu não fico tentando consertar nada na minha vida, cara. Nem amizade, nem namoro, nem puta, nada. Se um namoro meu acaba, ou uma amizade acaba, eu não fico tentando consertar ela. Eu deixo como está, entendeu? Eu vou procurar coisas melhores na frente. Então, a partir dessa minha visão, eu fiz a mesma coisa no jogo, entendeu? Peguei e fui no meu pedaço de terra voador pelo planeta. Durante a gameplay, né? Durante o jogo, a gente tem algumas revelações. Fiz aqui uma listinha aqui pra gente. É, o The Kid, ele trabalhou na construção das muralhas de Ceilândia, né? Durante a guerra, isso, durante essas discussões, esses atritos em Ceilândia, você descobre que eles construíram um muro pra impedir que os Uran entrassem. É, você descobre isso no Challenger lá, onde conta a história dele. E aí você descobre que ele trabalhou lá. Não diz em quê, mas tipo, ele trabalhou, sacou? E diz que é um trabalho pesado. Por isso que ele usa o martelo. O martelo, na verdade, é uma ferramenta de trabalho. A Zia, ela viveu com o pai em Ceilândia e o pai dela era um cientista, que mantinha um diário que foi encontrado pelo Kid. Aí você percebe que o pai dela é o Ven, que é o cara que salvou o povo dela, né? E aí você vê a ligação, tipo, caralho! A galera não tá aqui à toa! Outra curiosidade sobre a Zia é que a música que ela canta, que o Rádio nos falou, é uma cantiga de guerra dos Urans de antigamente. Ela faz referência às muralhas de Ceylon, onde é os túneis e tal. Tipo, é uma música que faz sentido dentro do lore do jogo. A história que a gente ouve o Rux contar, ele tá contando pra Zia, contando pra ela tudo o que aconteceu. Parece que você conta pro Rux e o Rux conta pra ela, não sei, enfim. Quer dizer, ele tem a história direta, você consegue entender se você for linear, conforme o Rádio nos falou, mas tem essas pequenas revelações que são muito maneiras também, né? Porque, querendo ou não, o RPG é isso, cara, é explorar, cara. Explorar e descobrir. Eu gosto dessa parte de lore, de conhecer mais da história, aprofundar, saber mais que os outros caras, discutir sobre isso, sobre assuntos, o que aconteceu, que caminho é certo, qual escolha moral vale mais a pena. Queridos ouvintes, vamos se unir agora no Terminal de Bastion para poder discutir sobre o final do nosso podcast. Bom, pessoal, eu quero deixar aqui um agradecimento para vocês que acompanham o nosso podcast. Obrigado por acompanhar a gente nessa empreitada na segunda temporada do Na Próxima Eu Passo. E, por favor, Valdir com W, deixe suas considerações finais sobre Bastion. É, cara, Bastion foi um jogo que me pegou de surpresa desde a arte, né? Que ele é todo desenhado à mão. Então, assim, é um jogo lindo. A segunda coisa que me chamou a atenção foi a narração, né? Foi o motivo maior porque que eu comprei o jogo. Foi uma surpresa agradável, porque ele realmente é muito bom. A jogabilidade é muito boa, a história é muito boa. E ele sendo um jogo curto, dá pra você, né, jogar ele no intervalo entre um grande lançamento e outro, saca? É, cara, eu tenho um monte de mini joguinhos assim que eu jogo quando não tem mais nada, sabe? Às vezes eu tô conversando com vocês no Skype, eu jogo um Phoenix Wright, dá pra jogar um Bastion. Bastion, eu terminei falando com vocês no Skype, Senhor Limite Final. Qual suas considerações finais? Na verdade, eu gostei. Vocês me comentaram, encheram o saco, na verdade, pra eu ficar, vai, joga. E aí eu falei, vou jogar, beleza. Comecei a jogar, morri, mas gostei pela arte, né? Eu não senti nenhum momento erros de mecânicas no jogo, sabe? Caí da plataforma porque o jogo me matou. Eu, tipo, aquele inimigo é bugado e ele me matou. Ele é sólido, né? Isso. E olha que tem muitos joguinhos aí, a gente sabe, umas outras referências de jogos parecidos que seguem a ideia desse daí, que são bem mais simples, e tá errado. Bem mais caro, né? E não alcançam, assim, no, essa qualidade. Porque não é questão de gráfico, eu diria que é qualidade, independente do gráfico que o jogo use. Eu fiquei muito, mas muito surpreso quando eu descobri que ele tinha esse quê de faroeste. Eu não esperava, né? Cara, eu já tinha visto arte, já tinha visto as telas de gameplay, e na hora que eu comecei a jogar, eu me surpreendi muito com isso. Eu, hã? O sotaque do narrador é maneiríssimo. Exatamente. Eu gostei, e ainda bem que vocês me recomendaram. Dá pra ver os dois finais de boa, assim, tipo, dá pra voltar e escolher o outro final pra você ver como é que é. O jogo permite isso. É, não tem. Eu fiz os dois finais, mas o primeiro que eu escolhi foi o de bola pra frente. Ah, com certeza, né? Bola do jeito frente. Que o jogo te conduz, não tem como escolher outro, né? É, eu também acho, não teria porquê, cara. Cara, baixa um RPG de ação super justo, cara, vale a pena. Ele não é caro, é divertido, é rápido. Se você ficar, se você ficar em dúvida, nem se compra ou não, dá pra esperar a próxima sale e comprar ele, sei lá, R$1, tá ligado? É, cara. Acho que já teve R$1, não teve? Já teve por R$5, assim. Ele é um game fácil de comprar, barato. E ele tem uma história muito boa, uma história marcante, escolhas morais, um gameplay muito gostoso e vale a pena comprar sim, Acéfalos. Se você tá vindo um game diferente, uma história boa, mas com aquele gostinho de jogo old school tipo Diablo, Bastion é escolha. E nosso podcast chegou ao fim. Obrigado, Manolos, que escutaram até agora. E espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. E Valdir com W, tem uma coisa que a gente sempre esquece de falar. E agora a gente vai começar a falar. Não podemos... A gente esqueceu na Season 1 todinha. As redes sociais. Na próxima eu passo em tudo, meu irmão. Joga lá no... Sabe onde tá escrito pesquisar? Escreve na próxima eu passo. Só tem a gente, cara. Juro pra você. Se não tiver lá, mande um e-mail pra gente falando... Galera, a gente também quer se comunicar com vocês. Você quer fazer parte dos ouvintes de garba e elegância? Participe da nossa leitura de e-mails. Pra onde que a gente tem de mandar um e-mail, Valdir Condrapio? Na próxima, eu passo @gmail.com. E se você também comentar aqui no site ali da Aliança Intergaláctica, www.aliançaintergaláctica.com.br. Se você comentar no post, a gente também vai ler na leitura de e-mails. Comente sobre o nosso podcast, deixe dicas, falamos merda, é claro que falamos. Corrija a gente. Por favor. Quer Quer acrescentar algo mais? Acrescente! E se você tem mais algum game que você queira que a gente fale, algum outro tema, fala aqui na próxima Eu Passo. Just another calamity. Turn back is bound to be. Just another calamity. Turn back is bound to be. Just another calamity. Open your eyes. Just another calamity. Turn back is bound to be. Just another calamity. Open your eyes. Just another calamity.